Sim, durante alguns períodos noturnos, nomeadamente a estrada que faz a ligação da Catedral de São Paio a Ponte São João, de Mil, esteve por umas horas cortado ao trânsito e algumas também, no entanto, entre algumas situações, nomeadamente a estrada que dá acesso a São Sobral, a estrada que dá acesso à Gramassa a estrada que passa por Pinhal da Alva, Santo António Alva, em direção à Ponte das Três Entradas. No que respeita às quedas de árvores, há noção do número de árvores caídas que, de facto, também condicionaram muito esta noite e a última madrugada? Eu não tenho ainda dados em concreto do número de árvores caídas, mas entre 10 a 20 árvores, mais ou menos. No que respeita a habitações, algumas estiveram em risco, nomeadamente nestas freguesias de encosta. Houve algumas escorrências que possam ter colocado habitações em risco? Durante a noite de ontem não se verificou, mas é normal que agora também a análise feita durante a noite não permitiu ver ao detalhe algumas situações, mas é provável que eventualmente algumas possam vir a ter sido atingidas, nomeadamente aquelas de primeira habitação, e que pronto, tenham algum risco, que já se elas já de si foram, estão implantadas em zonas com algum risco, de forma que vamos monitorizar estas situações agora durante o dia, mas durante a noite de ontem não houve problemas a esse nível. Houve uma situação ali em Penalva de Alva, que dentro de uma casa não habitada, que foi atingida por o extravasamento de um ribeiro, um pequeno curso de água, que depois acabou por entrar lá numa casa desabitada e que com bastantes detritos, mas essa foi a situação assim mais premente que se verificou, embora não residindo lá ninguém. Mas é natural que, atendendo à implantação de algumas casas em zonas até bastante suscetíveis de que juntem encostas, que eventualmente com o avançar deste mau tempo possam haver algumas, possam vir a ser atingidas por este tipo de fenómeno. No que respeita à queda de árvores e ramos, estas não provocaram, não terão provocado prejuízos também a habitações ou outras infraestruturas? Não, o que aconteceu foi efetivamente terem caído várias árvores, cerca de 2 dezenas de árvores, e que no momento em que elas caíram não atingiram ninguém, nem pessoas, nem veículos, nem bens, portanto caíram para a via pública, grande parte delas, não se registrando qualquer tipo de incidente. E no que respeita aos rios, também muitos detritos nas linhas de água. É normal, com a força das chuvas que se fez durante a noite e madrugada, é natural que agora esses sedimentos se venham em direção aos lados de água existentes. É normal, agora esperemos é que também a chuva abrande e que não venha piorar um pouco mais esta situação.